Borussia! Liga nós! Liga nós e dá um salve! Salve! Liga nós! Liga nós e dá um salve! Salve! Liga nós! Liga nós e dá um salve! Depois bagar as bactérias que estão no ar. E qualquer bang, qualquer pita, tamo aí é pra somar. Dá um gritão e pode pá. E as ruas nós conhece como as pontas dos calcanhares. É a zica que estrala no rap como seu cu. Cusão que me critica, que fala que minha letra pros moleque na verdade incita a violência, é o crime organizado. Mas sou 20 de caminhada, dos 20 fui rap pesado. Eu represento e represento com orgulho mesmo. Os mano que nos fundam das cadeias pilotam sem medo. Com disciplina e pondo a paz nas quebradas. Salve, salve, salve, porque o certo não admite falhas. E não me importa o seu discurso, não muda meu rumo. Se ainda tem sangue respingando nas tags e nos muros. Cês que sonhou com o mundão bem melhor, mas já viu que quem veio do pó voltar ao pó e é seu. Liga nós e dá um salve. Salve, salve. Liga nós e dá um salve. A bala. Eu sei que nas quebradas, infelizmente, ainda a polícia mata. Que se tem corpos, tem comodo no rio. É o retrato mais que claro que vivemos na guerra civil. Tem ponto 30 disparando, incendiando os águias da PM ou as blazer no assalto a banco. Cês estão nos campos de concentração moderno, onde a mesa é americana, em vez de caldo e chifre usa ferro. Então não treme criança quando cê vê outro ataque simultâneo comandado pelo PCC. Outro menor que furou de nove o para-brisa no engarrafamento pela joia de origem suíça. Então não diga que nosso rap é apenas retrato estereótipo apológico. A violência barata se é violento, cotidiano, periférico. Se torna natural, infelizmente, sem saber. Liga